neste espaço de divulgação na Rádio Boa Nova, que todas as semanas vem por minha via e que desde já vos saúdo, falar de que se vai fazendo em português e da música nacional, sendo que já o fazemos já há alguns anos, creio que estamos no sexto ano, pelo menos ininterrupto, todas as semanas uma banda, já o fazemos praticamente antes. Costumo lembrar um programa que a Rádio Boa Nova teve no seu início, portanto remontamos ao ano de 86, que era por dois colegas nossos, por caso irmãos, o Artur Abreu e o irmão, portanto, que efetivamente tinham a intenção de divulgar a música em português. E porquê é que hoje falo nisto? Falo nisto porque hoje estamos a falar de À Sombra de Deus, uma coletânea que começou em 1987, portanto um ano depois da existência daqui da Rádio Boa Nova, e que já na altura tinha um ensejo de juntar o que se ia fazendo na música nacional na zona de Braga. E tinha por mentores na altura o Berto Borges, na altura baterista dos Wrong Wrong, e já dos Mão Morta o Adolfo Luxúria Canibal. E sendo certo que estamos no ano 2012 e este mês sai, portanto, para venda, que já está à venda, uma coletânea que vem a chamar-se, portanto, À Sombra de Deus 4, portanto, ou seja, há três volumes anteriores e este que sai então agora no mês de junho e que também é apresentado ao vivo e que tem como ponto de contacto, uma vez mais, Adolfo Luxúria Canibal, que é este que nos permite, uma vez mais, uma conversa aqui na Rádio Boa Nova, de quem desde já saudamos, bem-vindo aqui, uma vez mais, ao Livro do Hospital, ainda que seja por via de telefone, e perguntar-lhe desde logo, o que é que se sente 25 anos depois, temos a reportagem de 87 e 88, é o que na altura chamaram À Sombra de Deus, um, sem saber eventualmente que haveria 2, 3 e 4? Não, na altura que, quando começamos a pensar o À Sombra de Deus, em 87, pensávamo-lo como uma forma de preservar o som que se tinha feito em Braga na primeira metade dos anos 80, de bandas que entretanto tinham desaparecido ou tinham dado origem a outras, e esse intuito inicial foi um bocado desviado porque as pessoas que estavam envolvidas nessas bandas estavam muito mais interessadas em mostrar o que estavam a fazer na altura, portanto, as suas novas bandas, do que provavelmente repescar temas antigos das bandas anteriores, etc. De maneira que o disco acabou por se centrar no som que se fazia em 88 em Braga. E o disco, o primeiro volume, saiu em 89, exatamente com esse som, com as bandas que existiam em Braga em 88, sensivelmente oito bandas. O disco saiu com oito bandas, havia mais uma banda, mas na altura não estava em Braga, estava em Berlim, que acabou por não ficar registado na coletânea. Okay. Este disco foi importante por vários motivos. Primeiro, porque foi a primeira vez que uma Câmara Municipal patrocinou um disco dedicado ao som juvenil de uma cidade. Foi importante porque a maior parte dessas bandas, apesar de já ser a segunda leva dos anos 80 em Braga, não ficaram com mais nada registado a não ser o tema que gravaram para o À Sombra de Deus. Portanto, hoje a memória que temos desse tempo só pode ser materializada através desses temas que estão na coletânea. Depois, o Miguel Pedro pegou na ideia da coletânea e acabou por fazer um segundo volume em 94. Exato. Numa altura que o som de Braga já estava um bocado mais disperso, mais decadente, já não havia tanto frenesim como tinha existido, por exemplo, na primeira metade dos anos 80. E acabou, 10 anos depois, em 2004, por fazer o terceiro volume, num momento em que Braga parecia que voltava a ter um renascimento musical, começavam a aparecer novas bandas, etc. E este quarto volume vem apanhar aquilo que se pode chamar um auge desse renascimento. Uhum. Neste momento, ou seja, um novo frenesim na prática, desculpe interromper. Um novo frenesim, diferente daquele que havia na primeira metade dos anos 80, que era muito mais transversal, muito uhum. mais... Eram menos pessoas, mas abrangiam mais áreas, não era só música. Né? Agora, há uma quantidade enorme de músicos, há uma quantidade enorme de bandas, na coletânea, que é pela primeira vez, é uma coletânea, é um disco duplo. Uhum. Na coletânea estão 23 bandas, estão 69 músicos diferentes, portanto há uma diferença enorme do que era nos anos 80 em termos quantitativos e também em termos qualitativos, porque bom, isso é uma característica geral da música portuguesa dos anos 80 para agora. Cresceu-se muito em termos de qualidade, as pessoas sabem, têm muito mais acesso aos instrumentos, têm muito mais acesso ao som, à problemática da amplificação, etc. Portanto, há uma qualidade enorme em termos técnicos, que não existia nos anos 80, que estava tudo a começar, estava tudo a aprender, estava tudo a descobrir, não é? E este quarto volume, nesse sentido, dos quatro volumes da coletânea, este para mim, sensivelmente, o mais interessante em termos de quantidade e o mais interessante em termos de qualidade. Deus os seus homens venham acudir. Temos tanto medo do que está para vir. Toda a vossa graça caia sobre nós. E que nunca, nunca nos deixem só. Tiveram que deslocar, o que julgo saber, a Miraflores para gravar o álbum. Hoje tudo foi mais fácil e gravado precisamente aí em Braga, também, enfim, com o equipamento que pertence aos Monstro Mal, ao Buda, né, dos Monstro Mal, e que veio gravar onde são as salas de ensaio do Estádio 1º de Maio. Exatamente, entretanto, em 2006 a autarquia disponibilizou, que foi um contributo importante para este apogeu. Sim, sim, já aqui iludimos com isso, com os Peixe Avião, que fizeram essa referência. Disponibilizou, fez os arranjos na bancada nascente do Estádio 1º de Maio, do antigo estádio do Sporting de Braga, e transformou aquilo em salas de ensaio que disponibilizou às bandas da cidade. Portanto, as bandas voltaram a reunir-se, aquela dispersão que existia desde os anos 80 não havia dispersão, mas nos anos 90 e nos anos 0 essa dispersão era um facto, e agora não, essas bandas estão quase todas concentradas nas salas de ensaio, no mesmo local, portanto, com tudo o que isso implica de troca de ideias, de acompanhamento, de soluções que se encontram, de despique, de envolvimento uns músicos uns com os outros, portanto, cria interações, há músicos que tocam mais que uma banda, que as pessoas apoiam-se, etc. Portanto, criou uma ideia de coletivo que não existia nas duas edições anteriores, por exemplo, do À Sombra de Deus, não é? Mas também, efetivamente, a parte técnica, o que disse, sobretudo com o advento do digital, é significativamente diferente do que era nos anos 80. Nos anos 80, efetivamente, não havia rigorosamente nenhum estúdio de gravação em Braga. Portanto, as bandas que gravaram o primeiro À Sombra de Deus tiveram que se deslocar à região de Lisboa, mais concretamente a Miraflores. No segundo volume, já tinha surgido o digital, já havia um pequeno estúdio caseiro em Braga, as bandas já gravaram aí, mas ainda em condições técnicas deploráveis. No terceiro volume, já foi tudo gravado num estúdio que, entretanto, uma morta tinham montado nas suas salas de ensaio. A propósito do Cobra Discos, não é? Exatamente, o estúdio depois seria da Cobra Discos, e este quarto volume, hoje em dia já há vários estúdios de gravação em Braga, escolhemos o Buda porque é uma pessoa que está envolvida também em toda esta movimentação, e ele tem um belíssimo estúdio, tem belíssimas noções de captação de som, de espaço, etc. Portanto, ele montou facilmente o seu estúdio caseiro na sala de ensaio dos Monstro Mau, e as bandas passaram todas por lá, ou quase todas, para gravar os seus temas de uma forma quase live, isto é, tudo ao mesmo tempo, o que deu uma muito maior dinâmica à gravação. Depois fizeram sempre os acrescentos de vozes e de algum ou outro instrumento, mas o grosso foi gravado com tudo em simultâneo, o que efetivamente nota-se em termos depois de som e da produção do disco, que está a uma qualidade bastante superior a todos os outros. Enquanto mecenas da Câmara Municipal de Braga, considera que seja a condição sine qua non para a essência do disco e também para a essência das bandas que lhe subjaz? Não, a existência das bandas não é condição nenhuma, mas... Falou há pouco da existência das salas de ensaio, portanto, de algum modo que... Sim, é evidente que as salas de ensaio não fazem com que as bandas existam, porque as bandas já existiam, poderá haver uma banda ou outra que possa surgir do ambiente criado pelas salas de ensaio, e o Peixe Avião é um belíssimo exemplo, que efetivamente foi uma banda que foi criada por músicos que se conheceram porque ambos frequentavam as salas de ensaio, porque todos frequentavam as salas de ensaio, não é? Mas tirando esse exemplo particular, as bandas já existiam com maior ou menor dificuldade e com as suas salas de ensaio com melhores ou piores condições, mas existiam, né? É evidente que isto veio fazer uma espécie de um upgrade às condições que as bandas dispunham para poder ensaiar e poder trabalhar, não é? E agora as bandas têm melhores condições para poder se ingrar e poder afirmar-se. Isso não há dúvida que isso é um trabalho meritório da Câmara Municipal de Braga. Agora, também para a coletânea, esse trabalho tem que ser realçado, porque a coletânea não existiria sem a Câmara Municipal de Braga. Não existiria financeiramente, uma coletânea é uma coisa, de certo modo, inviável, uhum. Cada vez mais com a crise de vendas de discos, né? Mas já o era nos anos 80. Portanto, é um investimento que era preciso haver esse investimento sem estar à espera de retorno. E a Câmara Municipal, enquanto entidade pública, e enquanto entidade que está interessada no desenvolvimento cultural da cidade que administra, tinha e considerou que tinha obrigações de proporcionar, de o fazer. Mas também é importante que seja a Câmara Municipal a editar esse disco, seja através da Capital Europeia da Juventude, como este ano, seja diretamente, porque isso vem, de alguma forma, formalizar o interesse municipal nesta forma cultural e artística em que a juventude se envolve, né? E as consequências, nomeadamente dessa responsabilização que é o conhecimento desse interesse municipal, é, nomeadamente, a criação das salas de ensaio, né? Ou seja, a Câmara Municipal envolve-se dizendo, ao patrocinar estes discos, dizendo isto é uma atividade cultural de interesse municipal, isto realmente é uma atividade que interessa preservar e que interessa promover e que interessa incentivar. E é essa responsabilização que nós achamos importante que aconteça. colocar desta chancela, que tem a ver um pouco também com a edição, portanto, da Capital Europeia da Juventude deste ano, não causará invejas a outras entidades, ou melhor ainda, a outros locais? Por exemplo, não há em Coimbra invejas dentro, porque assim, a cidade que está mais perto de nós, em termos de capital distrito, que, como sabe, conheceu várias bandas, nomeadamente, e recordando os Teddy Boys, de onde saíram vários grupos que hoje existem, e que não existe uma coletânea deste tipo. Não é natural que haja invejas? Eu espero bem que haja invejas no bom sentido. Exatamente. Isto sirva de exemplo. O primeiro volume do À Sombra de Deus serviu de exemplo para algumas câmaras municipais depois editarem também coletâneas com bandas locais, ou da cidade, ou do concelho, etc. Mas, para isso, não teve continuidade em mais nenhuma câmara, a não ser com a Câmara Municipal de Braga. Mas, por exemplo, Coimbra, e já que vou referir o exemplo de Coimbra é um bom exemplo, porque essa inveja podia efetivamente funcionar para que a Câmara patrocinasse uma coletânea deste género, uma edição deste género, e que patrocinasse, a exemplo do que faz a Câmara de Braga, reiteradamente, porque Coimbra, efetivamente, é um grande viveiro de música nacional, não é? Referiu o Stadio Boys, onde surgiram vários projetos, mas nos tempos mais recentes, e mesmo no tempo do Stadio Boys, havia outros projetos, e há atualmente outros projetos, para além daqueles que saíram do Stadio Boys, não é? Coimbra é, tirando Lisboa e Porto, a par de Braga e Barcelos, será certamente a cidade com mais vivacidade e com mais energia em termos criativos da música pop rock e da música juvenil, não é? Aqui na questão deste álbum, deste A Sombra de Deus 4, e que conseguimos, olhando para aquilo que tinham sido os três primeiros, arranjar pontos de contacto, ou seja, bandas que vão desaparecendo e que vão aparecendo mais tarde com os seus elementos, sendo que há aqui uma linha de continuidade por onde passa sempre uma, que é os Mão Morta. Portanto, é aquela banda que aparece no primeiro álbum e volta a aparecer no quarto e participa em todos eles. E, claro que isto é também muito fruto daquilo que é a sua vivência enquanto músico em Braga, e que tem tido os álbuns, aliás, como bem sabe, foi aqui destaque na Boa Nova o seu último disco. Acha importante que haja este ponto de continuidade, ou seja, que as bandas, mesmo que vão acabando, que surjam coisas novas para que as pessoas, de algum modo, continuem a contribuir para a música? Sim, eu acho importante que as pessoas, e estamos agora a referir mais aos músicos, que normalmente não vivem da música, fazem a música por paixão, por entrega, por amor à camisola, como se costuma dizer, continuem, que não sejam afastados dessa possibilidade de continuar a fazer música, nem que seja por hobby, né? Acho isso importante, e este Ação para Deus traça um bocado o retrato daquelas pessoas que continuaram a fazer música. O caso do João Morto, a banda manteve-se efetivamente porque tem uma longa carreira, mas o habitual é que as bandas tenham uma carreira mais curta, e que dessa carreira mais curta os músicos que integravam passem para outra banda, criem outros projetos, enfim, continuem o seu amadurecimento e a sua descoberta musical e o seu prazer musical com outros projetos e outras bandas. Isso, esta série da Ação dos Deus já consegue marcar, não é? para além de prefigurar uma morte nos quatro volumes, há também um músico que surgiu no segundo volume e que a partir do segundo volume esteve no terceiro e está agora no quarto, que estou a falar do Marco Pereira, atualmente mais empenhado no Estado de Sumaki, mas que aparece neste volume com dois projetos. Um projeto também muito interessante, que pega em música, em estándares da música clássica, da música lírica, da canção lírica, e os transforma, dando-lhe uma roupagem eletrónica muito contemporânea e com muito bom gosto, né? Que são os Nix. Mas também depois temos os músicos que apareceram já na terceira geração do A Sombra de Deus, e aí já há bastantes músicos que apareceram basicamente em duas bandas das 12, salvo erro, que das 12 ou 14 que havia no terceiro volume. Há sobretudo três bandas que deram uma panóplia de grupos e que estão hoje neste quarto volume, né? Estou-me a referir nomeadamente ao Gonçalo Buda, que aparece neste volume com dois projetos, três projetos, Mutucão, Mostro Mal e Balão de Ferro, e que no terceiro volume surgia com os Big Fat Mama, e estou-me a lembrar, por exemplo, dos músicos do Peixe Avião, de Smick Smoke Smooks, de Astro Boy, de Palmer Eldritch. Todos eles vinham de uma banda que tinha surgido no terceiro volume, que era os Frequency. Uhum. Ou estou-me a lembrar, por exemplo, do músico que agora encarna o atuante Freddy Zauze, que no terceiro volume apareceu nos Spunk the Monkey, né? Exatamente. Tem um álbum fabuloso que nós não esquecemos de passar aqui na Boa Nova, o Locke. Exatamente. Também acho que sim, que é um álbum fabuloso. Portanto, há aqui uma continuidade, e essa continuidade é soltar, e estes volumes vêm traçando essa genealogia, digamos, dos músicos na cidade, não é? O que é importante também. Away from home, yes, I'm trying. Find awareness. Dry them down and tell you no, the rules like stories. And I still cannot read. The rain keeps on falling. Mud and blood are strong. You see, and I keep returning. Adolfo vai estando atento ao que vai sendo feito e que torna-se fácil depois a seleção, quando estamos aqui a pensar em fazer uma coletânea, ou de um modo a acrescentar, a conversar e procurar saber o que se vai fazendo em Braga para conseguir chegar a estas bandas. É que a ideia da coletânea é não fazer seleção, ou seja, tudo que seja significativo, quando eu quero dizer significativo, quero dizer com atividade visível, real, claro, seja através de edição, seja através de concertos, no ano anterior, isto é, que esteja ativo no ano anterior, que é o ano de referência para a edição da coletânea, né? Todos esses grupos têm direito, por si e pela sua atividade, a participar na coletânea. Só não entram na coletânea aquelas bandas que ainda não saíram das garagens ou que já existiram no passado e que, entretanto, fizeram um hiato e o hiato ainda não foi interrompido, apesar de oficialmente a banda de continuar a existir, etc. Portanto, essas bandas que não tiveram atividade visível, notória, real, nos meses que antecederam a gravação da coletânea, essas bandas não entram na coletânea, mas todas as outras entram, e isso é importante porque também nos dá a medida da qualidade média do que se vai fazendo na cidade, não é? Porque se fôssemos a pegar só naquilo que achássemos que era bom, ou que achássemos que era interessante, ou que se coordenasse com o nosso gosto pessoal, estávamos a falsificar os dados, não é? Exatamente, os dados, sim. Era um viés que seria complicado, não é? Até exatamente. Porque ninguém sabe a partida destas bandas quais são as que vão manter e quais são as que vão gerar outras. Exatamente. Isso seria injusto, portanto, mais que estamos a trabalhar com dinheiros públicos, portanto, não há necessidade, e eticamente é errado haver discriminação quando estamos a trabalhar com dinheiros, sempre todos, não é? No chão. Já pus um pé audaz, a mão em vão, o ar agarra. Ninguém me vê. aqui por trás para ajudar. Assim não vou poder andar. De mim o fim não faz segredo. Banal pendão o meu tombar. Desde rapaz, meu Deus, não posso crer. Já vejo o chão fugir nos pés. Perdi firmeza. Ai, que vou cair no chão sem mal maior ou dor. Dragão feliz palhaço no rir, buçal de bebedor, zonzo de anis. Ai, meu Deus, não posso crer. É de fel este pez que vem por mim adentro. Vulcão de acidez, sem amparo nem resguardo no disparo tão nojento que transforma num tormento este instante tão contente. Meu Deus. Mas seguramente aqui, enfim, provavelmente seria pouco político ou pouco correto fazê-lo, mas há aqui um conjunto de bandas para quem, propriamente o Adolfo, vaticina uma boa continuação, outros que já a partir de pensam provavelmente se vai ficar por aqui. Sim, há bandas que eu pessoalmente gosto mais, acho mais interessante a demarche que eles fazem em termos musicais, o que não tem nada a ver com pormos a adivinhar se a banda fica por aí ou se tem futuro, né? Em termos do que estão a fazer atualmente, há coisas que eu gosto, que eu acho mais interessantes, esteticamente e eticamente, e há coisas que eu acho menos interessantes, mas isso é uma opinião muito pessoal. Exatamente. E que eu não gosto de a tornar pública. Para mim, acho que gosto mais de pensar a coletânea como seu todo, e como seu todo, eu acho que está uma coletânea bastante acima da média nacional, ou seja, está com uma qualidade média extraordinariamente alta. Nevoeiro cerrado lá fora, cá dentro bisbilhotices, nem me apetece beber. embeberei para poder sentir que nada melhor algum dia farei. De meu só tenho a minha voz e até essa parece que a perco no eco moribundo que me afronta a solidão. Mesmo as palavras são jaulas do tempo. No entanto, e aqui não resisto a fazer-lhe a pergunta, vem a participar aqui também com estilhaços. E, enfim, é um, entre aspas, um devaneio extra-mão morta, uma banda para continuar, ou de algum modo, enfim, um local onde se sente bem, com colegas se sente bem. Sim, o Estilhaços é um projeto que começou por ser uma intervenção esporádica, já em 2006, ao ver que estreamos, ou 2004, por aí, agora não me recordo já exatamente o ano em que nos criámos, mas começou por ser um devaneio e depois acabou por solicitações externas continuar, havia sempre espetáculos, e o projeto foi crescendo, editamos o primeiro disco, o ano passado editamos o segundo, editamos também mais um EP o ano passado, fomos acrescentando músicos, começamos inicialmente apenas dois, atualmente somos quatro, uhum. E continuamos a ter concertos, portanto é um projeto que estamos a pensar em próximas gravações, e em próximos temas, e em próximos espetáculos, portanto é um projeto que neste momento está perfeitamente encaminhado para continuar a andar. É evidente que é um projeto diferente, tem música, como é evidente, mas é um projeto que nós assumidamente consideramos que é de spoken word, isto é um projeto onde a palavra é primordial e onde pegamos sobretudo em textos, e são textos lidos, não é que são textos interpretados livremente ou encarnados, são textos lidos, portanto, e a música na volta desses textos, que a maior parte deles são meus, mas também mais recentemente também temos alguns textos do Mário Cesarini, portanto também nos viramos para o exterior, para outros poetas, e é um projeto que efetivamente tem crescido e tem estrada para andar, digamos, portanto não estamos a pensar que seja uma coisa para acabar, não. Uhum. E entrar na coletânea, porque efetivamente é uma coisa que existe dentro da área, genérica do pop rock, né? com uma grande atividade nos últimos tempos, desde que foi criado, basicamente, mas nos últimos tempos, sem dúvida. Aqui, a participação deste disco e com músicas que, sendo certamente parte das bandas, nós já conhecíamos e, de algum modo, vão buscar os autores aos temas que já trabalhavam, mas há aqui muito uma, como há pouco falou, colaborações intercaladas, músicos de uma banda que fazem temas para outras, etc. Isso é algo que lhe dá prazer e que esteja bem representado nesta coletânea? Isso é uma característica aqui do som de Braga, é uma característica muito notória nos anos 80, em que os músicos circulavam pelas diversas bandas, ou seja, havia diversos projetos que eram bandas em que um músico para cada projeto aparecia como protagonista, como quase o seu projeto pessoal, mas onde depois todos os outros músicos de outras bandas participavam para que essa banda tivesse corpo, tivesse capacidade de execução. E isso perdeu-se um bocado com a dispersão que aconteceu nos anos 90 e nos anos 0, mas que voltou, e muito por fruto das salas de ensaio, onde as pessoas se tornaram a reunir e se tornaram a conhecer e se tornaram a interrelacionar, e volta a acontecer muito agora, não é? Portanto, é uma característica repescada dos anos 80 e que eu acho importante que as pessoas não se esgotam apenas em termos criativos naquilo que estão a fazer num determinado grupo e naquilo que é o som e a ideia de um determinado grupo. Há outras coisas que as pessoas têm vontade de fazer, há outras coisas que as pessoas têm vontade de experimentar musicalmente. E esta é uma possibilidade das pessoas fazerem isso, dos músicos, dos diversos músicos, de darem uma perdinha aqui, uma perdinha acolá, de desenvolverem ideias próprias para além e poderem contar com o apoio dos outros, que não têm que ser exatamente os membros da sua banda tradicional, podem ser outras pessoas, podem ser pessoas de outras bandas, podem ser outras latitudes. O que importa é que as suas ideias musicais que ele quer experimentar ganhem ímpeto, ganhem apoio e ganhem possibilidades de funcionar. E isso acho que é uma característica importante e salutar aqui na cidade. Nas suas palavras, dizia que é preciso que ganhem ânimo. Há aqui bandas que, a quem esta participação nesta coletânea é o primeiro registro fonográfico em que aparecem. Acham que também isto lhes dá algum alento para continuarem? Sim, eu penso que sim. As bandas, sobretudo as bandas mais novas, mais recentes, para elas foi uma um regozijo enorme. Eu digo já que todas as bandas participaram com todo o gosto e todas elas fizeram temas originais para a coletânea. Mas, sobretudo, estas bandas mais recentes, mais novas, com todo o peso que, pelo menos na cidade, a sucessão de coletâneas da Sombra de Deus tem, e com o reconhecimento que participar nessas coletâneas dá, as bandas mais novas ficaram radiantes por poderem participar, não é? Ficaram radiantes e empenharam-se de corpo e alma nos temas que fizeram para a coletânea. Aliás, esse empenho é perfeitamente audível, porque não se conseguia assim, a qualidade que o disco tem sem esse empenho de todas as bandas que participaram. Portanto, todas as bandas genericamente, mas sobretudo as mais novas, empenharam-se mesmo e tiveram mesmo particular prazer em estarem presentes na coletânea. Agora falamos aqui do componente ao vivo. Seria naturalmente interessante, e aliás tem uma excelente sala para fazer em Braga, com o Teatro Circo, juntar o máximo possível destas bandas. Sei que tem havido encontros, não digo esporádicos, mas encontros mais circunstanciados. O caso, por exemplo, do Zac Box, tiveram com os Balão de Ferro. É para continuar a divulgação desta coletânea assim? Sim, a coletânea ficou previsto dentro da programação da Capital Europeia da Juventude haver 4 ou 5 concertos de promoção à coletânea e concertos em parelha, isto é, duas bandas de cada vez. Os dois primeiros, o primeiro já aconteceu, foi no 16 de maio, na altura da apresentação oficial da coletânea, com os Eggbox e o Balão de Ferro. E o segundo vai acontecer no dia 20 deste mês, com os Mix Mod Smokes e o Zermo. E depois haverá mais dois ou três, já depois do verão, no mesmo esquema, mas ainda sem banda definida, sim, nem local definido. Né? Estes dois primeiros decorreram e decorrem no Teatro Circo, que infelizmente é uma belíssima sala, mas que não programa bandas da cidade, basicamente. É raro os concertos com bandas da cidade. Aliás, é muito raro os concertos que acontecem atualmente no Teatro Circo. A programação está sobretudo focalizada para a Companhia Teatro de Braga. Ficou aqui uma, enfim, percebe-se um rastilho de crítica, que pronto, naturalmente também temos interesse em fazê-lo divulgar. Significa isto que hoje em dia já não é preciso sair de Braga ou de outro local mais interior, ou melhor, já não é preciso ter que ir ao Porto ou a Lisboa para que as coisas se deem a conhecer? É preciso sair de Braga para que as coisas tenham acontecido. É preciso sair de Braga porque basicamente aqui em Braga se rareiam os locais para tocar. Se as bandas pensassem em viver a tocar em Braga, mais valia não sair da sala de ensaios. E depois porque efetivamente tudo está focalizado em termos de promoção, em termos de visibilidade, tudo está focalizado em Lisboa. Os jornais, os rádios nacionais, tudo, ou seja, o grosso da comunicação está sediado em Lisboa, e por diversos problemas relacionados com o próprio funcionamento dos mídias, o que é relatado é o que se passa em Lisboa. As pessoas não se deslocam para fora de Lisboa, os jornalistas não têm essa aptidão, nem têm capacidade financeira, normalmente, os mídias a que pertencem não lhes dão capacidade financeira para eles se deslocarem, para fazer reportagens do exterior, já nem digo sair de Portugal, né? De maneira que as coisas acabam por funcionar tudo à volta de Lisboa. Ou seja, 25 anos depois. A banda de Braga tem que se deslocar a Lisboa para serem faladas a nível nacional. Ou seja, 25 anos depois pouco mudou a esse nível. E continuamos Lisboa cêntrico, não é? É mais fácil falar de uma árvore que caiu no Rocio do que de um incêndio que aconteceu no Jerez, não é? Enfim. É um bocado o país que temos, não é? Portanto, e num quarto de século ainda não mudámos a maneira de ser. Mas, enfim, pelo menos ficamos com a ideia que esta coletânea está a marcar, já marcou 4 datas, e olhando para trás, consegue rever-se nestas coletâneas, ou seja, consegue perceber que elas efetivamente estão a datar datas e épocas. Então, eu consigo rever a música e o ambiente musical em Braga a partir das coletâneas. Se bem que eu na segunda e na terceira não tenha participado na sua organização, porque não estava em Braga, mas e não conhecia o meio musical de Braga, vivia em Lisboa e depois vivia em Paris, portanto estava muito longe do que estava a passar em Braga, mas quando vinha cá, e vinha cá muitas vezes, a sensação que tinha é a mesma sensação que me dá as coletâneas. Foram feitas, essas, o volume 2 e o volume 3 foram feitas pelo Miguel Pedro. E era um bocado o ambiente disperso, as pessoas não se conheciam, as pessoas não sabiam umas das outras, havia bandas, mas não sabiam onde é que tocavam, não sabiam o que é que faziam. Portanto, aliás, acho que o Miguel Pedro teve bastante dificuldade, sobretudo para o volume 2, de descobrir que bandas é que existiam na cidade e que bandas é que estavam ativas na cidade, exatamente derivado dessa dispersão e dessa falta de comunicação no meio musical, não é? Eu lembro-me, por exemplo, do Sandy Kilpatrick, que foi um músico escocês que viveu em Braga uns tempos e que participou inclusive no volume 3 do A Sombra de Deus, com o seu projeto Narrow Road, ele se queixar de que, contrariamente à Escócia, onde ele vivia anteriormente, em Braga não havia um meio musical, as pessoas não se conheciam, ele procurava um café, procurava um ponto de encontro, procurava e não encontrava músicos. Como é que depois aparecia uma coletânea com tantas bandas de pessoas que ele não conhecia? Eu conhecia três ou quatro, meia dúzia das pessoas que participavam na coletânea, dos músicos que participavam na coletânea, e os outros, onde eles andavam, onde é que eles paravam. Efetivamente, Braga ressentia-se disso, não é? Ora bem, agradecer a disponibilidade uma vez mais para a conversa. Está aqui apresentada esta coletânea, à nossa quarta parte, a responsabilidade de uma rádio local, mas que hoje também, felizmente, perdemos o espartilho da recepção, porque felizmente estamos na internet e chegamos um pouco a todo mundo, portanto, esperemos levar de algum modo a nossa quarta parte da responsabilidade esta coletânea e mostrar. E efetivamente, acima de tudo, suscitar, e espero que tenha percebido que tinha sido na melhor das intenções, suscitar a inveja para que haja mais câmaras municipais, municípios ou outras entidades, fundações, que possam vir a apoiar para que um dia mais tarde as coisas levem uma sequência e que as pessoas se entusiasmem para continuar na música, não é? Exatamente. Isso é importante. É importante que isto sirva como exemplo para outras câmaras, nomeadamente, poderem também valorizar o património musical que têm, nomeadamente Coimbra, nomeadamente Barcelos, que são cidades com grande fermezinho criativo, grande fermezinho musical, e que eventualmente não têm atos congêneres dos seus municípios. Muito obrigado uma vez mais.